chegado o tempo em que o sofrimento que o Mestre suportou na cruz se revele agora com grande vitória para os que esperam Salvador. Serão transformados em corpo imortal e irão percebido. Ah.